DJ Samir e Linda CD. Sinta falta do jeito que ri. E por mais forte que seja a vontade de estar aí, não vai ter mais isso. Palhaçadas e trotes, tiradas e cortes, não vai ter mais isso. Nosso amor com suor. Pensando melhor, tá parecendo castigo, tá parecendo castigo. Você suja de açaí e eu forçando pra não ir te limpar com beijo, sabe aquele beijo. Imagina eu sair. Teu beijo.